Não tem ninguém aqui maior que ele. A estrela que brilha aqui é ele. Nada acontece além do querer dele. Se eu choro é porque sinto a presença dele. Só estou aqui por causa dele. Solto a minha voz é pra louvar a ele. Fiz essa canção em homenagem a ele. Não murmure, não reclame, adore a ele. Aqui é tudo dele. É pra ele o meu louvor e o seu louvor. É pra ele a mocidade que cantou. Igreja que adora e glorifica ele. Com ele a igreja está de pé. Sem ele nada existe, nada é. Com ele o crente marcha no mistério e vence pela fé. O quarto homem da fornalha, quem peleja por você, quem abre o mar vermelho, seu louvor. É pra ele a mocidade que cantou.